arte urbana feito traços de Jean-Michel Basquiat. Vim pra elucidar, eliminar margem de erro. É claro o desespero que nos segue em aviões ou outras conduções. Apareço em porões, estúdios, exposições. Apagam-me de muros, eu ressurjo feito espírito dos discos mais antigos, facilmente confundido com qualquer rapaz comum. No Mike parte 1, mais Kamal KLJ. Só falo do que sei, meu rap é pleno e soberano. Minha vida é como plano de Spike Lee na tela. A rua se rebela, mas estou do lado dela. A guerra é iminente, mas ninguém se desespera. Agosto 2, 006, mundo novo, mudado. Calor, verão, antecipado, deixa quieto. Deixa o verso pro arquiteto. Na base tribal, zona norte, Kamal. Então aumenta o volume que é rap do bom. Cê quer rap do bom, experimento de raiz. Dominantes Marcos Vinícius, Fábio Luiz, junto com Kleber Simões, um dos melhores do país. Duvida? Volta a fita, escuta. Ouvi dizer que o rap agora é só disputa. Se a moda é bife, eu viro vegan. Eu vou seguir na luta com quem tá comigo enquanto os outros brigam. Sigam-me os bons de coração e intenção. Evolução na locução é a missão a mim designada. Meu plano é simples, consequência do que vi, vivi e aprendi ao longo dessa caminhada. Bate no tambor pra escutar na África. Uma década sem mudar de tática. Prática do positivo, verso flui. Universo instrui, eu me despeço. Fui, fui, fui, fui, fui, fui, fui. Em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações, em 33 rotações. África.